Então é assim, vai, música, então, Música Motolinha, não, não, isto é, não, não é já a música, estou a dizer, é imagina, sabe, não, esta é esse música, tipo. vem um coisa, Sim. depois já tive, 3, 2, 1, Não é de jogo 1, é 3, 2. mas porquê que eu não posso dizer 1? Eu quero Porque, por exemplo, em revolucionar, televisão mas não eu quero se diz. É revolucionar 3, o, 2. e isso ainda só vem mais. Bem, portanto, isto é o início. Sim, é isso, mas assim, Bem-vindos porquê é que não se diz, ao. porquê é que não se diz 1 em televisão? Eu agora isto não interessa, porquê é que não se diz 1 em televisão? Não, isto interessa. Porquê é que não se diz 1? Eu não sei, é para o 1 não ficar no. Ou seja, eles começam a gravar, é para o 1 não correr o risco de 1 ficar na gravação. Então porquê que dizes o Ou no 2? direct, normalmente é no Sim, então direct. porquê que não dizes o 2? Porquê que dizes o 2? Tens que dizer, na base é 3, tens que dizer 3, 2, e já, a pessoa já sabe o ritmo para Sim. o 1 e já sabe quando vai o Isso 1. não faz sentido. Devias dizer 3, 2, 1 e depois tipo, sabes, toda a gente já sabia da mesma maneira Não, que o vai, objetivo é que ok? no 1, E tipo, aquilo quando a coisa. pessoa está, se a pessoa dissesse 1, Sim. quando a pessoa estava a dizer 1, as câmaras já estavam a começar, ou seja, Sim. ainda apanhava um bocadinho do 1. Assim, ó, faço 3, 2. Então Quando porque é que não não diz começas? 1, Então porque é que as não? câmaras começam. Então porque é que não dizes 2, 1 e não dizes na mesma. Faz no mesmo tempo? Porque os E senhores da o zero, televisão. sabes? O zero fica aquele tempo de, e depois começam. Não tem jeito nenhum fazer uma contagem 3-2. Sim, eu concordo. Mais ou menos, porque faz algum sentido. Mas. Ok, então queres que eu te dê a contagem de novo para a gente começar o podcast, sabes? 3, 2. Bem-vindos ao Não Haja Como a Gente. Portanto, isto é um podcast. É suposto ser um podcast. Um dia há de ser um programa de rádio. Muito famoso. Não, Programa de vamos. televisão, Não, uma vamos. série na internet, vamos acabar a vender bilhetes à porta do casino, Um filme porno. um filme porno, claro. Não só com Agentes 2. Agentes 2 é o Diogo Rick e o Vasco Barcelos. Eu sou o Vasco Barcelos, já agora, Sim. para ficar. Não é só o Diogo Rico a fazer duas personagens. Ele pensou nisso, Podia ser, podia ser, ele pensou nisso. porque eu sou um ator decorado, Sim, tem razão. mas não é. Há pequenas coisas que vocês vão saber ao longo do tempo. É tipo, o Diogo é um Sim, ator eu decorado. sou um ator Eu sou decorado, Catoco o Mograde. Vasco é Catoco Mograde, portanto, A a gente não gente diz palavrões. Também é uma coisa que a nas gente. palavrões, porque o Vasco é Catoco Mograde, lá Sim, está, sim. portanto, ele é contra os palavrões. Portanto, isto Será que há é alguma o regra número para os zero. Catoques na dizerem palavrões, no geral? Ou é só boa educação, como. Sabe, boas maneiras? Sim, eu acho que não há na É porque eu acho. Pois, Bíblia eu acho que na nada a Bíblia ninguém diz. dizer, Ah, mas também não há nada na não Bíblia a dirás, dizer que. caralho, tipo na Bíblia, eu acho que Sim. não. Sim. Não, mas também há muita coisa que não está na Bíblia que as pessoas acham que é assim. Sim. Tipo, não dizem na Bíblia que não podes usar um preservativo, ou que, tipo, não podes usar métodos Ou seja, contraceptivos, até sim, que ou na altura seja, não havia. pois, ou seja, será que é como é por omissão, então é tipo, não pode, não está referido nem de uma maneira ou de outra, então não podemos fazer as coisas. Eu não sei, mas a gente também vai resolver isso tudo no próximo programa quando vemos aqui o Padre de Mundo. Vamos ter um padre como É convidado verdade, para esclarecer não várias coisas vamos, e mas porque vamos. até porque Vamos ter o padre. este Este bloco blog, falante, este também blog conhecido como falante, podcast. em princípio não vai de convidados, não é? Porque não há gente mais gente, Não tipo, haja mais a gente. gente dois, portanto, epá, Sim. não há, o que é que se há de fazer? Se houvesse, era giro e tal, mais Mas gente também se aqui, tipo, uma houvesse. mesa cheia Sim, de gente. mas se houvesse. Deixava de Deixava de ser dizer, gente, para o deixava passar a de ver ser aquela. Sim. gente como a gente. E que também não é mau, gente como a gente também não é. Não era a mesma coisa. Não é a mesma coisa, Não não, era a isso não mesma é coisa. a mesma coisa. Mas, portanto, a gente decidiu fazer um podcast porque a gente tem muitas conversas interessantes. Eu pensei que esta coisa não tinha mais nada que fazer. Também. Mas, Mas a não, gente tem muitas sim, conversas é interessantes. mais por isso, E claramente. a gente, isto era fantástico, Sim. era tipo partilhar com mais Não, pessoas. é porque assim, muitas pessoas ouvem as nossas conversas ao longo dos anos Sim, e em dizem, ah, só situações passam de e ciência. dizem, sim, a primeira coisa é que rapaz tem algum problema mesmo. Sim. Quando percebem que não temos legalmente um problema, não é? Não Sim, ou somos, provável, sim, uma coisa, sim. dizem, ok, são só pares. Sim. São só pares. E depois, como já quebraram aquela tensão de saber que não há uma deficiência real. Sim. Ah, são só pares e rins um bocadinho. Às vezes, tipo, se for só assim, sabes? Tipo, não rins a ouvir meia hora. Não, rins a gozar connosco. Sim, tipo, sim. Tipo, e tristeza que chegam a casa e dizem às outras pessoas, tipo, ah, vocês não imaginam que eu ouvi dois rapazes estúpidos mesmo a dizer isto. Tipo. Sim. E pronto, depois passa o dia. Portanto, vai daí, gente. Vamos criar um podcast. Vamos criar um podcast. E mais pessoas ouvirem e poderem dizer aos respectivos amigos e família, ah, ouvi dois rapazes assim. Que é assim, o que é que uma pessoa gosta de, ah, não tem nada a fazer, agora vou ouvir dois deficientes a falar um com o outro. Vou ouvir dois deficientes a falar um com o outro. Se calhar uso com o bastante e mas deficientes não no sentido de deficiente, não, uma pessoa não... Não, a gente, é assim, o problema é que a gente usa a palavra deficiente como... Sim, não, no sentido de ter alguma lesão cerebral. Está mal e coisa, e depois é tudo... Controvérsias, não pode usar nada dessas coisas. Ah, as coisas, as deficiências. Eu não sei o que fazer. As deficiências. Sim. Mas, isso porquê? Porque a gente tem conversas giras destas. Mais giras que estas. Mais giras que estas. E o objetivo é, tipo, tentar recapturar aquelas conversas giras. Capturar aquela magia. Sim. Agora com o gravador a fazer coisas. E repara que ainda pus o cronómetro outra vez. Mas... era um cronómetro que era suposto ter pôr e a gente já está aqui a gravar horas e eu ainda nunca pus. Mas puseste agora. Isso, pus agora. Portanto, 8 segundos, 9 segundos, sim. 10 segundos, olha, 11 segundos. Olha. Posso continuar, mas acho que já perceberam a ideia. Não, é melhor não continuar. Aliás, devias ter sido feito o 8 e o 9 e depois devias ter deixado o resto para a imaginação das pessoas. Não, agora vais fazer uma contagem com mais dois números. Pronto, já isto porque pode ser já um tema, que é que o Vasco é extremamente crítico, porque decidiu que sim, há contagem de crescendo nas televisões, em que eles só dizem 3, 2... E o quê? Estão à espera de ouvir um, ninguém ouve nada, pois. Não ouve. Ou seja, é por isso que ainda tem problema de televisão. E eu estou a tentar dizer eu acho que é só por isso. É por isso que tipo, imagina que é tu em direto, não me dizem um e fico sempre parado. É que eu entro em direto e estou parado ainda, para não me disseram um. Sim, o que vale é que tu apareces muitas vezes em televisão e. É por isso que ainda tenho problema de televisão. Ah, ok. É só por isso. Sim. E ele fica indignado porque as pessoas não dizem um. Eu já lhe tentei dizer que não dizem um, que é para um não aparecer nas na gravação, ou no direto, ou em frente às câmaras. É, só estúpido. Mas pronto, ele não concorda. Ele não... Ou então contassem dois um. Eu sei que o efeito é o mesmo, porque assim, tipo, supostamente vais começar logo a seguir, portanto um ia ficar e era aquela... Não interessa, faz um compasso de espera maior. É, portanto, em vez de perceber mais ou menos a qualidade de... Terem uma pessoa a dizer 3, 2, e coisa, mete um sinal luminoso a pescar, a dizer 3, 2, 1, ou solta bombons na altura... Ou uma gaja nua... Tipo, três gajas nuas, uma vai se embora, a outra vai se embora, e quando a terceira tu vais embora. Quando a terceira se for embora, sim. Começa. Falar em terceira, isto são dois rapazes, a terceira. Daí a maneira um bocado esquisita de falar. Sim. Ele é de Porto Martins, se bem que ele está numa rua em que já diz que vão passar, portanto eu nunca percebi. Não, mas é o lado esquerdo da rua pertence ao Porto Martins, okay. Que é o lado esquerdo. Okay. Ele está na faixa de gás. Eu estou a ouvir, sou o Porto Martins. Pronto. E o lado de lá da rua é de outra freguesia. Portanto, quem conhece a ilha já sabe onde é que tu moras, mais ou menos, pelo menos a rua. Tem uma outra rua que também é assim. Eu não sei se tem. Okay. Isso grava tudo mesmo também quando eu vou falando mais baixinho. Sim, okay. Eu sou da Aguava. Ah, sou da Aguava. Até a voz ficou mais lá. Ah, sou da Aguava. Eu sou da Aguava porque sou de Monte. Mas não é da Aguava de Lisboa ou aqui nas redondezas? Sim, não é da Aguava Cassanha, não sei o quê, porque o Google adora a Aguava Cassanha, contra a Aguava da Terceira. Não é uma discriminação. Mas pronto, e a gente está a gravar isto no meu quarto, em Lisboa. Depois de quê? Depois da gente ter passado o dia todo, não foi o dia todo, mas tipo, três horas, em Lisboa, à procura de sítios para gravar isto. Jantámos. Porque não encontramos o sítio para gravar, mas jantámos. Tipo, jantámos, e era para ser no sítio onde jantámos, mas depois tentámos ir na questão, mas pronto, acabamos no meu quarto. Porque normalmente é o que acontece muito. Sim. Quando eu saio com alguém, acabas no teu quarto. E acaba no meu quarto. Sim, com a diferença é que quando cheguei ao teu quarto queria tirar as calças, tu não quiseste. Portanto, sim, não sei é o que é que fazes nos outros encontros. Deixa de tirar o casaco, já não é mal. Não sei o que é que fazes nos outros encontros que tens. Portanto, o que é que faço? chegas aqui ao quarto lê BDs e pô, se estiverem curiosos, o contador vai em 3 minutos e 46 porque eu acho que é uma informação que merece. Sim. Ou seja, isto não está nada, nem está sincronizado com nada, mas sim, continua aqui a contoa. Está sincronizado não? Desde o momento que carregaste para começar. Sim, já não é mau. E é assim, já agora, mas se quiserem saber onde é que nós começámos essa jornada para encontrar um sítio para gravar, foi no quarto do Diogo. Foi, no meu quarto. Começámos, sim, no quarto do Diogo, andámos 3 horas. É pá, dissemos, é pá, isto o som não é mau, mas vamos ver coisa e tal, vamos ver se há alguma coisa melhor. Mas não ouvimos, experimentámos, mas não ouvimos, tipo, bem, sim, foi só uma coisa assim. Sim. E depois fomos, andámos 3 horas para Lisboa e voltámos ao quarto do Diogo. Sim. Portanto, como vem, há uma coisa que nós somos, é decididos. Sim. E... sim. E Diogo encravei e decidi. Ok, era isso. Às vezes escapa-me. Vamos voltar outra vez à parte dos decidos. Às vezes escapa-me. Ah, isto até agora não tem muita. Quem está a ouvir, sabes? Pensar, isto não tão. Não tem muito sumo. Não tem muito sumo. Mas é porque isto é o primeiro e a gente está aqui naquela. É porque vocês soubessem a qualidade das conversas que nós temos. Sim, mas. Ei, mas. Não, é porque é conversas mesmo. É que pode ir do mais estúpido. A profundo. A muito profundo. A muito profundo. Mas a parte de uma profundeza um bocadinho... Estúpido. Sim. Mas é. Há essa gama de emoções. Essa gama. Falar em gama. A gente no outro dia estava lá em gamas. E a gente ficou com uma dúvida que era... as bubalícias. Sim. As bubalú, a gente sabe que tinham um recheio dentro e não sei o quê. E eram redondinhas e tal. Mas as bubalícias... Já não sei qual da gente. Minha avó costumava ter quase sempre. Ok, o Vasco que dizia que a avó tinha bubulícios. Não. Quem não, é que tinha bubulícios? Assim, a avó não está doendo, mas começa a dizer coisas, está bem? Está bem. Mas qual da gente é que defendia? Eu já não lembro se defendia que a bubulícios tinha ou não. Eras tu, e eu defendia que não tinha, porque é o que eu acredito. Que nunca tinha tido. Mas se calhar houve uma edição, alguma cena que tinha. Mas ainda me lembro. Porque o geral, o normal, esse é que não tinha. Sim, normal, a bubulícias não tinha recheio. Agora, se havia algum... Sabes que agora a falar disto está-me a dar uma sensação na gengiva e está-me a apetecer tanto como um... Não, tem não, ali uma gama de mentol, de mini preço. Mas não tens uma... Ih, então usas a marca. E agora o mini preço vai ter... O mini preço não é uma marca, é um... Acho que... É o nome de um... Calma, de uma cena. Vão ter que patrocinar a gente. Se estivesse a dizer... Dia, da marca Dia... Sabe, tipo, sim, cenas da marca Dia, ou da marca Porsche, Dia. Da própria Porsche, sim, sim. Ou da Fly Emirates, marcas assim, sim, pronto. Sim, marcas, pronto. Mas não, é só, mas também assim, vamos começar a marca Dia, até porque dá jeito, porque está aqui ao pé de casa. Sim. É só... E eles agora também já sabem que eu moro ao pé do menino por aí. Ih, acho que porra. Há tanto poucos. Poucos? Em Lisboa, quantos mini para checar? 3. Ainda se calhar mais, ainda sei disso o número só. E eu acho que é um número. Eu acho que é um número bem provável. Se foi o primeiro número que tu te lembraste, não és nada deficiente. Já vi 3. Eu acho que já vi mais. Eu agora, sem pensar nisso, eu sei que já vi mais, e sei que tem muito mais. Mas 3. Não sei, há que tentar adivinhar, há que tentar uma sorte. Isso é verdade. Há que tentar a sorte na vida. É profundo. Vocês estão a ver como já é profunda a conversa. Pronto, isto é só para terem qualquer uma conversa sobre a vida. A vida é. É que isto deixa-nos. Portanto, está bem. Isto é um capítulo um bocadinho introdutório. Sim. Isto não tem muita. E a gente decidiu o nome Não Haja Que Mais Gente, porque realmente não haja que mais gente. Sim. E depois descobri num dia que havia uma música de Jorge Ferreira chamada Não Haja Que Mais Gente. Que vale bem a pena. Só a pena isto aqui, tipo, se vocês ainda tiverem a ouvir isto aqui enquanto. Tipo, a gente podia ser daqueles podcasts em que agora põe um clipezinho, sabe? Não, mas põe nada. Pode haver problemas de autor, gente, não faz ideia. O meu único problema é mesmo que isso ia dar trabalho agora. Sim, e porque vocês vale trabalhem, façam uma coisa. Sim, não vale a pena. Aliás, até porque eu ouvi dizer, uma coisa que eu ouvi dizer, que se começares a tocar o Nós Imagens de Jorge Ferreira ao mesmo tempo que começas a tocar este podcast. É uma sincronização perfeita, tipo o sim. Dark Side of the Moon dos Pink Floyd e o Wizard of Oz. E quer dizer que o diabo está para chegar à Terra. Isso aí já não sei, Diogo, porque sabes que eu não acredito bem, nem sempre que eu sou o que eu toco o caralho. Isso é verdade. Mas então acredito no diabo. Sim, mas não acredito que ele esteja para chegar à Terra assim de repente, só por causa de uma música. Eu acredito que vou ter uma mensagem clara de... Sim, uma Oprah. Sim. Vai ser uma mensagem clara quando quiseres concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ok. Por acaso tu eras bom para dar tudo, tu davas um bom presidente da América. Um bom presidente da América. Davas um bom presidente da América. Acaso, mas não dos Estados Unidos, mesmo do continente do Norte e do Sul. Sim, do continente americano. Tu geral. Davas um bom presente por acaso, do continente americano. Eu acho que dava um bom presente do continente americano. Pensando bem porque nisso. Porque tens, eu não sei, tens uma americanice. Sim, em ti. Por acaso. Não és a primeira pessoa que me diz isso. Sim. Eras um bom presidente da América. É assim, depois do Donald Trump, qualquer pessoa era um bom presidente da América. Isso também é verdade. E é uma por coisa também... que a gente não sabe quando é que isto vai sair. Tipo, este primeiro. Ah, sim. Portanto, a gente não sabe se ele ainda é presidente da América. Ah, pois. Porque isto está de maneira. Que... Mas também já está dessa maneira há meses. Tá, há um ano. Há um ano então... em que se diz que. Pronto, ele vai sair, não sei o que é desta. Mas ainda nunca foi, portanto a gente está para aqui e se calhar já está já mal de ser presente, se calhar já saiu e já está a ver ali seus outros dias. Há um problemazinho. Ainda sou um pequeno. Sabes? Ok. E, pois, e mas namoro na América. Vasco, podes argumentar que quando havia o Pangeia, tu eras americano. Tu não eras. Espera só um segundo. O que é que está a passar? É o controle da água. Tens um pica-pau no quarto. Aqui não sei se aparece, assim, mas tem um pica-pau no quarto. Porque é assim. Espera, não tens, tens um buraco ali em cima, um pica-pau. É um pica-pau. Tens um pica-pau. Não, aquilo é um buraco com um cabo de televisão, que eu nunca usei. Mas. Ah, não tem televisão, mas tem um pica-pau. Mas tem um pica-pau. É um pica-pau porquê? Porque eu gosto de um pica-pau. Sim. Não, tipo do petisco. Eu gosto do petisco do pica-pau. Mas eu gosto mesmo fresco. Sim. E então o que é que eu faço? Eu guardo pica-paus em queda. Vou perceber. Tenho pica-paus em escondidos. Sim, até estou assim madeira, está aí coisa. Sim. É, depois, já sei porque é. E depois quando queres, um pica-pauzinho, mata um pica-pau. É pá, desculpem lá, mas pronto. Não, é assim. Não, mas é aquela coisa. Ao menos é assim, não são maltratados, têm madeira bastante. Sim, têm madeira bastante. Estão aqui bem, é pá, eles... Não só comem mesmo madeira. Na cola, pica a madeira. Mas pois é um pássaro e vai comer sim, cenas. Mas pássaro, também tipo, se chama como madeira. Pois não. Se ele se chamasse como sim, madeira, fazia sentido. Eles são o pica-pau. Porquê que ainda... Isso havia ainda... Se eles fossem como pau. Para já, era um bocadinho badalhoco. Era um pássaro um bocadinho badalhoco se fossem como pau. Mas mesmo que fossem os como madeira, tipo, ok. Eu percebi a tua questão. Agora, só o pica-pau, porque é que havia de comer madeira? Porquê que não? Se estás a fazer tipo, um papa formigas, ok? Papa formigas, ok? Come formigas. Agora o pica-pau só pica na papa, não come. O pica-pau só pica na papa. Não, isto é assim, isto é uma frase a manter, isto tem, é uma frase a manter. É a filosofia de vida que aparece, o pica-pau na pica só papa. Sim. Na papa, só pica. Sim. Mas isto, não, ok, na verdade não é um pica-pau. É um pica-pau, não precisas voar tudo às pessoas. Ok, é um pica-pau. Tens pica-paus no quarto, claro que tens pica-paus no quarto. Gostas de pescar um pica-pau de vez em quando. Ok, mas estão aqui, estão livres. Estão livres, estão free, range. São free range pica-paus. Tu pegas no pica-pau. Ou woodpeckers, matas, eu ia dizer qualquer coisa. Matas sem... É rápido e é para consumo. Sim. Só, pronto, é uma coisa de natureza também. Tipo, eu já estou sou muito feliz aqui. Tu sou muito feliz aqui. Eu percebo que tipo. Não, tens bastante madeira para pôr. Não, eu acordo sempre pau feito. Eu acordo sempre pau feito. E eles pronto, metem-se ali, mas só pequeno, não sei o quê. Aliás, é assim que tu acordas. É assim que eu acordo. Há pessoas que acordam com golos e não sei o quê. Tu ficas pau feito e um pica-pau. Trata do assunto. E dou-me sempre a guia para cima, sem lençóis, sem cortou. E o pica-pau ali começa ali a pequeno. E é uma coisa tipo desajanado, e o que acontece é. Sim. E o pica-pau vai lá. Ele sente, está cá ali madeira, está ali uma coisa dura, e começa a pequena. E faz-me aquelas cosquinhas, e vou acordando. Assim. Como é que matas um pica-pau? Tipo, pegas no pica-pau. Não dou mesmo com a pomba. Com a pomba na cabeça. Na cabeça. Sim, assim, na cabeça. Ou foges do pica-pau. Não. Estou com a pomba na cabeça. Eu pensei que ias pegar o pica-pau, tipo, para as pernas, às vezes davas uma pancada contra a mesa, não. Contra a quina de uma mesa, ou uma cena não, assim. Não, não, não, porque claro, isso era desumano. Sim, isso era desumano. Agora dar-lhe um pombo na cabeça. Pombo na cabeça é outra coisa. Falar só porque é uma pomba. Sim, tu tens pombas. Eu tenho uma pomba é um pássaro, dá com a pomba no pica-pau. Sim. Epá, é interracial, não, mas é. Não, mas é assim, mantém tudo. Na realidade é acaba de ser tudo natural. Sim. Estás a usar. Natural. É tudo natural. Tudo natural. Não estás a usar nada de artificial. É natural. Nada de. Não estás a usar nenhum preservativo por cima da pão. Sim. Se bem que podias fazer isso. Podias fazer isso para não sujar tanto a pão. Não, porque eles às vezes chegam lá dentro. Fica para às vezes chegam lá dentro. Às vezes tem umas fridazinhas, assim se tivesse um preservativo. Se dormisse com um preservativo. É pá. Um pijaminha e tal, e um preservativo. Para aquecer. Para aquecer e assim. Ah, aquelas cenas clássicas de filmes, pessoal, numa barreta, uma coisa. Sim, e eu durmo assim. O tipatinho, estou-me com a barreta. Sim. E eu durmo com uma touca na ponta. Sim. Porquê que não? Que mata não, agora, falando, voltando a conversa um bocadinho atrás, quase matar um pica-pau contra a quina de uma mesa. Sim. Nunca tiveste o desejo de dar com a cabeça de alguém contra uma quina de uma mesa? É que isso é um desejo que me acompanha há muito tempo. E a minha irmã também, por exemplo, se não é permitido, tipo, revelar esse desejo. É permitido, eu acho que é permitido. A gente tem aqui um polícia aqui ao nosso lado, a dizer o que é possível e não, e um advogado. Sim, o advogado diz mais coisas neste caso que o polícia só está aqui para o caso de haver malheiro. Sim, porque isto. Porque isto é assim, a gente tem discussões giras e tal, mas às vezes. Quando vira para a malheta. Sim. Não sei, às vezes dá-me. De olhar, e nem sequer por razão nenhuma, sabe? É só tipo. E não sei, de vontade de. Mas tem que ser só essa cena. Não, também pode ser psicótica. De, por exemplo, abrir uma porta, entrar para a cabeça de uma pessoa, entrar à porta e fechar, sabes, com força. Ou seja, tem muito a ver com cabeças. Fazer. Tem muito a ver, mas nem sempre. Pode ser. Eu também já tive, sabes, várias ideias, tipo de. Ou pô. Sei lá, uma perninha. Só para começar devagarinho. Sim. Ou tipo esticar uma perna assim de alguém e carregar para baixo no joelho mesmo até aquilo. Sim. Eu às vezes tenho. Porque... Eu já tive tipo um martelo na mão e pensei, epá, isso agora dá isso com a cabeça nessa pessoa. Pô, também, sabes? Tipo, por exemplo, eu não vou dizer, o martelo nunca. É giro. Mas não me fascina assim tanto, sabes? Gostas de ser freestyle, de aproveitar o ambiente. É isso, é muito isso. Uma espécie de parkour. Parkour do assassinato em série. Sim. Uma coisa assim. Sim. E eu acho que isto bem organizadinho pode chegar aos Jogos Olímpicos dentro de poucos anos. Pode chegar aos Jogos Olímpicos. Mas é que é uma situação de. Sabes, está em casa. Sim. E pensar, se entrasse alguém agora aqui. Ah, ok. Nesse sentido, disfarças um bocadinho a tua. Disfarças um bocadinho, sim. É para poder justificar a mim próprio os pensamentos psicopatas que dá, sabe? Sim. Que em si também deve ser um bocado de. Eu acho que é um mecanismo, sabe, só para justificar a mim próprio, para não me sentir tão mal. Sim, estou a perceber. E naquela tipo, se entrasse alguém aqui, como é que resolvi o. Não é resolver, tipo. Não, era mesmo. Se entrasse, não ia sair. Sim. E era. E que maneira? Porque aí penso, se entrassem. Se me tocassem à porta. Ou seja, eles vão-te assaltar a casa. Sim. Mas vão tocar a campainha. Já tentaram duas vezes assaltar uma casa e depois duas vezes tocaram a campainha primeiro. Portanto, não é descabido. Sim, senhor. Não é descabido. Não sabia disso. Tocar a campainha. Porque são simpáticos naquela. Porque eles primeiro perguntam, posso assaltar? E eu, mas não. E eles, então, depois tentam entrar à força, sabe? Mas vais explicar isso entretanto ou vais primeiro dizer a tua coisa? Não, vou primeiro dizer a minha coisa, que não é interessante. Mas vais explicar depois, porque eu agora fiquei curioso. Porque a parte do assalto? Sim, a parte do assalto, mas a gente depois não, fala. Aconteceu. Ok. Aconteceu, foi a última vez que aconteceu. Aconteceu duas. Mas tipo, mas eles tocaram à porta, à campainha, sim. Com o objetivo de tu ir à porta, ou foi tocar à campainha e depois fugiram para as traseiras e entraram para as traseiras enquanto tu estavas... Na parte da frente. E depois estou tipo, com a porta aberta, mas não tem ninguém. Eles vão por trás de mim e empurram-me para fora de casa e trancam a porta. Não... E roubaram uma casa. Sim. Sim. Okay. Roubaram até cofres cheios de moedas. Porque isto é um ABD de tipo patinhas, de repente. Não, eu acho que o objetivo é saber se tem alguém em casa. Ah, eu acho que é mais simples que isso tudo. Okay. Eu acho que o objetivo é aquela. Se... Agora, o que é que acontece se eu for à porta? Ou eu não sei, porque das duas vezes eu estava em casa, mas nunca fui à porta. Por isso é que eu sei que eles me tentaram assaltar. Mas das duas vezes só tu é que estavas em casa? Sim. Foi aqui em Lisboa. Claro. É a casa em Lisboa? Sim. Ah, ok. Ok, aí também só tens... Sim, eles não podiam ir para as traseiras. Porque... Ok, podiam mas... Muitas vezes a porta que dá acesso às traseiras vai embaixo estar destrancada. Ah, pensava que era a tua casa no Porto Martins, na faixa de Gaza. Não. Okay. Não, aí também, pronto, lá no Porto Martins eu pegava na minha moca, tem uma multa, soltava uma multa. Sim, isso é verdade. E íamos, é sabes, íamos caçar. Muitos mamutos na faixa de Gaza. Muitos Não, foi aqui. Ok. Está giro. Eu não sei como é que funciona o conceito de carga. Mas eu suponho que seja para. Não, aí faz alguém, sentido. Ok, alguém, sim. Saber se tem alguém se ou não. Se alguém for à porta. Agora, é assim, se alguém. Se for à porta, eu já pensas. Se for à porta, o que é que ia acontecer? Porque sim. Muitas vezes não pergunto quem é. Não é nada. Sim. Só abre a porta, mas abre a porta. Quando é no prédio, mas assim, é uma puta. Sim, sou mudado. Tipo, tocam à porta e vão lá. Tocam à porta. E aí começa só a abrir. Pronto, depois, porta aberta é que. Eu passei a perguntar quem era quando se tocam diretamente só à porta de casa mesmo em vez de sair do prédio, não é? Sim. Eu passei a perguntar só quem era ou assim. Mas ainda sei. Eu penso... Já não tinhas falado nisso. Tentaram a mexer na estavam a mexer na fechadura e depois tu disseste que te suíste ou. Da primeira vez, bati na porta. Bati na porta e depois disse qual é a coisa. Ainda faço ideia. E comecei a abrir a porta. Tipo, quem era começou a fugir para chegar a jogar. Sim. Acho que era eu. Eu queria fazer umas coisas. Sim, meio da noite. Sabes que ainda gosto de proezas, já sabes que ainda gosto de proezas. Pois, mas não era dessa maneira. Não era meio da noite. Foi... Eu suponho que seja a mesma pessoa que foi lá das duas vezes, mas com um intervalo de 3 anos. Ela pensou. Sabe, ela diz, e, okay, daqui a 3 anos. Vou-te apanhar. Vou-te apanhar. Vou deixar, porque isto é assim. Isto agora está muito. É muito assim, ainda vou voltar, eles estão atentos. Sim. Sabe? Vou deixar isto passar, mas é que vai ficar debaixo do olho. E daqui a uns aninhos eu volto lá e rapa aquilo tudo. Sim, é. E daqui a 3 anos. E voltaram no ano passado, em 2017, em setembro. Sim, senhor. Das duas vezes, foi por volta do meio-dia. E é uma altura boa que eles pensam. Quando é que é mais provável já estar em casa outra vez? É em setembro, que é quando toda a gente volta para casa. Sim, portanto, vamos tentar férias e coisas em agosto. Pode vamos tentar nas férias? Não. Não, vamos tentar em setembro. A minha vizinha da frente, na altura, uma senhora francesa até. Foi assaltado durante o mês de agosto. Sim, isso eu lembro. Foi assaltado durante o mês de agosto. Isso eu lembro-me, sim, porque eu já vi com vós, que a gente já viu os dois e tal. Entretanto, cada um na ponta da casa. Entretanto, acabámos a relação. Demorámos uns aninhos até voltar, pronto, entrar em contato um com o outro. E é por isso que há sempre uma certa... É por isso que temos aqui um polícia e um advogado. É porque exatamente. Porque o divórcio ainda não está concluído. Sim. E a polícia, porque isto, quando a gente se passa, é para... Acho que eu prefiro não falar sobre isso. Não, eu acho que as pessoas têm direito de saber. Acho que eu prefiro não falar sobre isso. As pessoas têm direito de saber, ainda queres falar sobre nada. O nosso problema é mesmo esse, Diogo. Estás a perceber? Ah, sim. O nosso problema é esse. E vai acontecer muitas vezes, a gente de repente partir para Marquise. Sim, mas isso acontece porque é uma coisa que nós já fazemos de maneira um bocadinho inconsciente. Sim. Não a parte da Marquise no geral, mas a parte de... E a parte de ter relações com outros homens, porque isso... Sim, não. Não tem esse costume. Não é um costume. Não é um problema, mas não temos esse costume. Sim, exatamente. Não é uma coisa que a gente faça. Sim, pronto. Temos que salvaguardar e tal. Que é uma pena, até certo é ponto. É uma pena, não sei se é uma pena. Ainda tem pena. É uma experiência. Não tem pena, pronto, para mim é uma coisa que não gosto. Tipo, eu também não gosto de comer, não tem pena de gostar. Não sabes, é aquela coisa. Eu gosto de homens. Da parte sexual, eu não sei se gosto ou não. Agora, da parte de tudo o resto... Pá, se calhar gosto. Se calhar só nunca conheci aquele que... Aquele homem que se apaixonar por ele, sim. Literalmente. Sabes, no fundo, por enquanto, continua... Mas, isto para dizer que a gente resvala um bocadinho para a homossexualidade. E a gente começa a discutir como se fosse um casal. Numa dinâmica de um casal que já está junto há alguns anos e um bocadinho desgastado. Sim. Um casal homossexual que chateia. Eu não diria que era um casal homossexual. Eu acho que é um casal sem género. Pois é. É porque estás a dizer... Eu acho que acaba por ser um casal sem género. Porque muitas vezes... Porque assim, a gente faz os dois que têm trejeitos femininos. Sim, mas não de um homem feminino, nem de uma mulher. É só... Sim. E vai variando conforme a dinâmica da conversa naquela altura. Sim. É só uma cena, ou seja, é tipo... E isso é uma coisa que acontece naturalmente, já nas nossas conversas do dia-a-dia. Por isso é que pode aparecer sem... Sim. E é uma coisa... A gente acaba a resvalar para essa... Para a homossexualidade. Para a homossexualidade. Que é o que a gente diz, mas não quer dizer que seja propriamente homossexualidade. Acaba sendo uma representação de um casal, mas sem género. É só... Sim. Acaba por ser só um conjunto de estereótipos de uma discussão típica, entre aspas, de coisas, assuntos estúpidos. É só ser estúpido. Olha, isto é assim, também serve para dizer que são assuntos estúpidos. Não, Tu também dizes, ah, lá isso vem aqui eu com são essas coisas assuntos estúpidos. agora. Ah, isso são assuntos estúpidos. O que é que são estúpidos, Vasco? Porque eu sou estúpido, não fazem sentido. Ai, Vasco, sinceramente, não, agora já queres falar, era o que eu tinha a dizer há bocadinho, o nosso problema é esse, não queres falar das coisas. Ai, Vasco, olha, sinceramente. Sinceramente, o quê? Tu tiraste o dia para me chatear. Ai, eu tirei o dia para te chatear. Tu achas que ainda tem nada a fazer agora, eu tirar o dia para andar atrás de ti chatear? Sinceramente, tiraste o dia para me chatear. Mas pronto, é muito isto que acontece assim lá de vez em quando. E tem muito a ver com alguma coisa que apareça, não é? Sim, a gente decide que há de ser duas bichas a chatear-se e pronto, e é isso. Isto acontecia muitas vezes quando a gente via juntos. Sim. Quando estávamos a lavar a louça. Ou tipo, um estava a lavar. Sim. Acontecia muitas vezes por aí porque a gente estava os dois naquela altura na cozinha sem fazer nada. E havia sempre alguma coisa que. Isto tudo, no fundo, só para explicar que a gente, de repente, se a meio de uma conversa, passámos a discutir com o outro de maneira estúpida e estereotipada. É normal, tipo, aguentem um bocadinho, não vai durar assim muito. É de propósito e não é. Tipo, ou seja, não foi planeado aquilo acontecer, simplesmente é uma coisa que é natural. Sim. Outra coisa é que. Sabes, não sei se tens noção, mas já para aí dois ou três tópicos de conversa ficaram a meio. É, mas é uma coisa que acontece várias vezes. É uma coisa que acontece na realidade, na vida. Na vida da sua. E é isso aqui, Diogo. Este podcast é uma pequena. É uma fatia de vida. Uma fatia de vida. É como se uma pessoa. É como se uma vida fosse fatiada. É como se uma vida fosse fatiada. E assim. É uma fatia é dessa. Uma fatia, sabes? Como se a vida fosse uma tarte. Sim. E fosse fatiada. Sim. E tipo, isto fosse uma fatia. Outra coisa que a gente pensou foi: também, ah, não sei o quê, o T4, se calhar faz um bocadinho de deck e não sei o quê, portanto, o que a gente vai fazer? A gente vai comprar várias dúzias de ovos. Não, é aquilo que aquele clássico, não é? Os ovos, por causa de. Sim. Pronto. Tipo, ah, vamos, tipo, meter nas paredes, forrar tudo com as caixas de ovos, mas fazer uma cena melhor. Não, é muito melhor. Que é aproveitar os ovos todos, fazer uma mega omelete. Um omelete gigante. Um omelete gigante. Ao ponto de cobrir nós os dois. E pôr por cima da gente. Sim. Para abafar o som. Para abafar o som. Mas abafar de boa, não, não fica aquela. Sim, aquela, sim. Não, para fica ficar ali. Para isolar. Sim, para ficarmos aqui num. Sim. E o Vasco ainda propôs, ah, mas um omelete com pimentas. Tipo, eu não, isso quebra a integridade do omelete, do ovo. Mas eu não sei se metes mais qualquer coisa, tipo, umas folhinhas de espinafre, uma coisa. Será que na veia? Aproveitar aqueles. Eu prefiro. Eu continuo a achar que só um omelete simples ou com cois, porque o cois também ajuda a amarrar as partículas umas às outras, porque eu sei que é assim que funciona, que é por ser muito de ciência. E da vida. E da ciência da vida. E a gente pensou, portanto, estamos neste momento a discutir a possibilidade de meter um omelete gigante por cima da gente. Não, porque assim, as pessoas falam muito das caixas de ovos, não é? Mas ninguém fala do que é que se faz aproveita com os ovos. Ninguém aproveita os ovos. Portanto, que é claramente o problema é quando compras uma caixa de ovos, o problema é aproveitar os ovos e não a caixa. Sim, a gente aproveita a caixa de ovos. Eu compro uma caixa de ovos. Eu não compro ovos dentro de uma caixa. Não. Mas vou lá, quero uma caixa de ovos. Se for com alguém, e digo, olha, vai ali buscar uma caixa de ovos. E é como tu te referes àquilo, mas é uma caixa de ovos. É uma caixa de ovos, não é? Ah, eu quero 6 ovos dentro de uma caixa. Que era uma caixa de ovos. Aliás, se tiver uma paz para ser, não precisa da caixa para nada. Portanto, se tivesse de vender assim ovos assim a vulso, eu ia lá. Exatamente, porque dá-me outro jeito de levar ovos dentro do sorte, sem caixa. Pois. Agora, eu quero comprar uma caixa de ovos mesmo por causa da caixa. Sim. Porque eu gosto de caixas de ovos. Gosto da maneira como podes organizar os ovos dentro da caixa. Sabes? Tipo, pô-los naqueles buraquinhos que tem na caixa de ovos. Sabe? Mas tipo, só dá ou assim, ou virá-lo ao contrário. Pô, sim, tipo, mas eu gosto dessa organização. Podes mudá-los. Tipo, eu gosto de ti, sabes? Eu gosto dessa. Gostas de um certo caos na caixa de ovos? Eu gosto um bocadinho de um. Sabes? Eu gosto de tipo, tirar um. Sabes? Depende da caixa, não é? Depende do tamanho da caixa, mas eu gosto de tirar um sem sentido nenhum. Eu não gosto de tirar, começar com uma ponta. Não, sim, eu gosto de tirar assim um demoio, sabes? E deixar aquilo tudo. Que os ovos depois ficam. Eles ficam, não, consigam com consentimento. Qualquer um de nós pode ser seguido. Se tu fores a tirar a porta, sabes? Os últimos já sabem. Os ovos ficam com aquela. E ficam com o mais tempo. E depende, às vezes demoras mais tempo para chegar aos últimos ovos. E eles ficam sempre com aquela. Tipo, estou safo, sabe? E eu ainda tenho que escape. Isto se calhar passa os ovos, esquece. Ele até me deita fora. Sim. Até me deita fora sem partir. E coisa. Sabe? E eu gosto daquela coisa, eu gosto dos meus, porque até dá um sabor completamente diferente. Dá, eles ficam... Ovo assustado. Epá, isto é... Ovo assustado, é anti... Epá, porque estás a criar, Sim. É como aquelas pessoas que dizem que um animal com moito sabe melhor. Epá, mas... Epá... Isso eu não sei, sabe? Sim, isso eu também não sei, porque eu nunca matei uma vaca que estivesse com moito. Matei uma vaca assustada. Eu posso dizer mais, eu nunca matei uma vaca. Certo. Eu também nunca matei uma vaca. Sim, mas... vamos passar à frente. Okay. Mas nunca, sim, um animal assustado. Mas é um ovo, no fundo é não, okay, sim, uma sei galinha. Se, sim, mas eu não sei se já comi um animal assustado, que morreu assustado, eu não pois, sei. Exatamente. É provável que acho que a maior parte. Deve morrer assustado. Não morreu, a menos que morra por causa naturais durante o sono. Sim. Mas e eu acho que não comes. Exato, ninguém come uma vaca que morreu. Ou de velhice, ou de uma porque sim, eles dizem, ela para ter morrido, mas é está boa, portanto não vamos servir. Mas é uma boa perspectiva essa de, repara que isso é eu a tentar analisar com o assunto. Sim, sim, não, do ovo, meio... é porque assim, o ovo, epá, fica, então se vais cozer um ovo, sim. O ovo assustado, epá, fica firme, firme, sabe? Fica muito menos tempo quando a piscina, ali, que ele está todo, tem, epá, mas o cozinho, fica, assim, fica muito fica, todo tempo. Aperta as bordas com o ovo, oi, que isto, sabe, eles todos, porque, e eu gosto do que fazemos, é comprar, às vezes, não é, tipo, assim, por exemplo, duas caixas de ovos, imagina. Sim. Basta, comprar as caixas de ovos, não vou comprar ovos. Já é a gente rica, não é? Sim, comprar duas caixas de ovos. Pronto, mas compro duas, não é? Mas estamos a falar de duas caixas, uma dúzia, ou duas caixas, não, ou seja, duas dúzias. Depende, mas normalmente se vou epá, gastar dinheiro assim à maluca, sabes? Uma dúzia, ou seja, uma duas daquelas, pronto, sim, daquelas exatamente. Que até vêm em caixas de seis juntos, não é? Sim. Que posso separar, pronto. E tipo, guardo uma, sabes? Sim. Tiro um ovo, à sorte, sabes? Sim. E guarda a caixa, sabe? Qualquer um dos 12. Sim, qualquer um. Sabe? E depois separa as caixas. Sim. Ah, separa a caixa. Para eles não terem contacto entre eles. Para terem contacto entre eles. Pá, bem pensar. Guardo uma caixa. A caixa que tem menos um ovo, guardo, sabe? Sim. E depois, epá, se calhar vou comer os outros e se calhar até como... Ou está normal, ou na liga, nem sempre também tem tempo para estar ali a torturar psicologicamente um ovo, não é? Porque sim, também, isso é verdade. Pessoa, apesar de ser uma coisa que me traz prazer, mas pronto, nem sempre há a forma de uma vida. Isso não? É bom por causa da tua psicose que estavas a falar há bocado, ao menos descarregas nos ovos. Vou extravasando num ovo. Descarregas nos ovos. E tipo, pronto, como se calhar, como aquele ovo que tirei dali. Sim. Bom, mas o que eu gosto de fazer também, às vezes, tira aquele ovo na cova, guardo, sabes? Tipo, noutro sítio qualquer, e deixo aquela caixa ali durante. E depois, sempre que quer ovos, tem outra caixa, sabes? Pronto, como da outra caixa, não sei o quê, e aqueles estão guardados, não? E depois o que é que eu faço? Passado tipo umas semanas, enquanto os ovos ainda estão bons, eu vou lá com o ovo, sabes? Com aquele que eles conheciam muito, eles eram o irmão dele. Tu disseste passado umas semanas, tu deixas tipo passar os ovos. Tipo, semanas inteiras e uma caixa de ovos uma semana inteira, assim. E um ovo fora da caixa, tipo, uma semana inteira. É pôr no frigorífico. Ok. O ovo. Mesmo assim. Eu que, sei lá, tipo, mais de uma semana, sobrevivem. Claro, sim. O ovo sobrevive. Aquela gente rija. Sabes, fica, guarda os ovos, eles estão separados, também não vêm fora da caixa. Eu vejo a caixa, eles não estão a ver para fora. Portanto, sim, sim. Sabe? E eu vou lá muitas vezes e ponho o ovo na caixa outra vez, sabes, ao pé deles. Sim. E eles ficam... Ele está morto, eles ficaram sempre com medo. Qualquer momento, e eles não sabem, qualquer momento vai ser. Mas eu deixo aqueles para uns dias, pronto, uns dias para eles ficarem sempre naquela, na expectativa. Será que é hoje? E eu às vezes pego na caixa, sabe? Mas não. E volto a pôr a caixa no frigorífico, assim, tipo, não. Mas perdes um bocado o propósito, porque o ovo que estava no frigorífico durante semanas foi dizer aos outros: eu não fiz nada. Não, porque eu digo que o problema é. Achas que alguém vai acreditar na palavra daquele ovo? Achas que os outros ovos vão acreditar? E põe aquele ovo ali, sabe? Sim. Tira outro ovo, sabe? Sim. Com a caixa aberta, em cima, tipo ao pé do pé do futebol, sabes? E parte aquele ovo que acabei de tirar, o outro ovo que tirei, sabe? Sim. E faz aquilo. Ou seja, eles todos veem que eu tirei um ovo à sorte. Sim. E como eu, tipo, cozinhei e como. Depois volto a fechar a caixa. E jogamos um ovo cada vez. Sim. Eu ia, pronto, fazer só um ovo calfado. Sim. E guarda a caixa no frigorífico outra vez com o ovo que teve desaparecido durante dias, sabe? Sim. E o que é que os outros ovos voltam? Primeiro estão assustadíssimos e não sabem bem o que se passou, e depois vão ficar. Pensam que ele é um espião. Porque eles dizem: o que é que tu fizeste para estar vivo aí? Tipo, exatamente. A gente já viu, sabes? Exatamente. A gente já viu os outros, a gente sabe que os outros, a caixa que estava aqui ao lado, tipo, que eles já andaram todos também, tu foste o primeiro a ser escolhido. O que é que se passa aqui? Exato. E tu não imaginas a dinâmica que fica dentro de uma caixa de ovos dessa maneira e o sabor, o sabor que quando tu vais lá à sorte, há um outro ovo, É que eles viram-se todos. Epa, e aquilo mas o que é bom? É que o mufo, além de ter olhos nem nada disso que estás a dizer, também não tem braços nem pernas, portanto não podem andar por foda. Porque era chato abrir a casa, eles estarem todos partidos. Sim, era um bocadinho chato. Era um bocadinho chato. Mas como eles não têm nada disso. É bom, porque assim não é. Bom, porque eles estão chateados uns com os outros, mas psicológico. É tudo psicológico. Fica... Já cheguei a. Por causa disso, sabes? Aquilo está mesmo. Já cheguei a depois a pegar num ovo desse, sabes? Dessa caixa. Sim. A partir o ovo e ele já estava a cozinhar. Porque sabes? Ele ficou ali tanto. Estava a ferver. Estava a ferver, sabes? E já estava a cozinhar. Tá, isso é assim, isso é a melhor maneira de comer um ovo cozido de... É, ou seja, o que podem depreender deste podcast é que a melhor maneira de cozer um ovo é criar discórdia entre os ovos dentro da casa. Estrutura psicológica. Escolheram à sorte para manter os ovos com medo. Sim, e eventualmente... Um deles, pelo menos, não quero dizer que sejam todos, sim. Mas pelo menos um deles vai ficar cozido. Vai cozer, vai ferver, A pressão vai ser tanta, sim, que ele vai cozinhar. Pensem nisso. Isto tudo porquê? Porque a gente lembrou-se de uma piada estúpida que é as mãos para um omelete por cima da gente. Sim, vamos para um omelete. Porquê? Porque a gente pensou que isto vamos levar isto com caixas de ovos. Sim, foi tipo, isto está. E o que é que a gente está a fazer com os ovos? Sim. É tipo, isto está. Estás muito bem, sim. E depois, só sei cobrir o quarto com caixas de ovos. Com caixas de ovos, e depois avançou daí, e que agora que... acabou de acontecer, sim, isto. E depois é tipo, o que é que vai acontecer com os ovos? Só se a gente fizer um omelete gigante. Um omelete gigante por cima da gente. Ou seja, o que a gente está a fazer agora é explicar todo o nosso processo de pensamento, a como é que chegamos a uma ideia, sim, de um omelete gigante. Sim. E aí, no fundo, o podcast vai ser muito à base disto. Sim. De nada. No fundo é sobre nada. É sobre nada. É sobre nada. Serve para nada. Não, vai ter mais dinamismo e coisas. Porque aqui houve uma parte um bocadinho introdutória. Sim. Basicamente, o que vai ser é a gente a conversar de alguma coisa. Sim, de coisas giras. No geral, assim. A gente acabou de conversar. Sim. Sobre uma coisa muito específica. Sim, é sobre isso. Mas o que quer dizer é que não vai haver um tema, não vai haver uma agenda, não vamos ter tipo, vamos falar disto, temos disto, temos passado. Oh, não vai haver uma entrevista. Sim. Não vamos discutir, pronto, lá está, não temos um tema, ou seja, não vamos discutir sobre nada específico. Mas, por não exemplo, um... podemos avançar com o tema que a gente estava a falar há bocado, quando estava à procura de um sujeito para fazer isto, que é, o Vasco disse, e eu concordei, que não gostamos da palavra delicioso, ou delícia, sim, okay, ou não sei o quê. Sim, mas isso agora só uma parte, que, por exemplo, isso assim, o podcast vai acabar por ser coisas tipo, olha, estávamos a falar disto, ou, e depois a conversa está aqui. E a gente acha que isto merece ser gravado, sim, e a gente quer. E... vai haver rubricas, antes dessa coisa da palavra, vai haver rubricas, em princípio, rubricas e não rubricas, porque não existem rubricas. Mas vão haver rubricas, em princípio, quando apetecer. Sim. Não é em princípio, não sabemos a gravar. Ah, e depois vamos ter muitos patrocinadores. Não, isso temos. As pessoas não sabem. É, sim, isso tem. Ainda não temos aqui, no primeiro episódio já tínhamos, mas nós é que não quisemos. Temos os colchões Manuel António. Sim, mas é assim, mas isso é, a gente é que não quis no primeiro episódio. Sim, logo. Podemos já dar uma chega. Que sim, porque era naquele primeiro episódio, um capítulo introdutório, vamos começar por... Para apresentar e ver como é que isto vai funcionar. Vamos apresentar as pessoas, vamos ver, pronto, dizer aquilo que vimos, não é? E pronto. Mas pronto, só para dizer que já agora os colchões Manuel António são bons. Eu acho que podemos parar por aqui. Ele também só deu 5€. Ele deu 5€, nem um colchão, nem uma almofada, nem uma fova, nada. Mas são bons, são bons. Foi um bocadinho de história ele ter convidado para a gente ir até a casa dele, depois meter o colchão Manuel António. Sim, e ter-se deitado com a gente na cama, não sei o quê. Foi um bocadinho estranho. Foi também estranho quando ele tipo, começou o trago a mim, mas aí depois a gente foi embora, por isso na sim. É porque a gente viu, se ele está a tirar a camisa, é porque vai-se deitar, pronto, e tipo, vamos para casa. Sim, vamos para cá. Mas é só isso, que os seus Manuel António são bons. São bons, são fixos. Tipo, são fixos, vão lá à loja de Manuel António. Usem o código Não Há Gente Como a Gente. Não Há Gente Como a Gente de 10. E tem 10 colchões de Manuel António. Tem 10 colchões, tipo, dá para a família toda. Eu acho que era para 20. 10 colchões por preço de 1. Mas não, é o preço de 1. O preço de um colchão 3 de 1. Ok, preço de 1. Se usarem o nosso código. Se usarem o nosso código, Não Há Gente Como a Gente. E não sei depois como é que vai ficar a mesma parte do código. Ou estava a trago-me eles e depois falava com a gente no fim sobre isso, do código. Sim. Mas em princípio vai ser esse. Ou seja, vão. Vão, pronto, vai encomendar os colchões Manuel António e nós imagens 10. Sim. Vamos ter, não esta semana também, mas é próximo azul, já temos aqui alinhavados, não é? Sim. Temos o Napron Azul. Napron Azul. Temos o Napron Azul, que é uma versão portuguesa de uma empresa americana. É uma versão mais ou menos, é a minha avó. A minha avó a vender Napron. Pronto, mas do avó é empreendedor. A avó é. Já causa que... É que assim, quem é que não gosta de ter um Napron em cima de uma televisão, em cima de um filmezinho de cabeceira? Principalmente o Napron quê? Azul. Azul. Porque aí é que está o... Exatamente. Aí é que está o... E é... Novidade porque oi? Porque é um Napron, ok e tal. Mas é azul. É azul. E isto, e assim, a maneira. Não é aquele branco, aquele que depois fica amarelado. É aquela coisa. Minha avó, sabes que os tempos, ok, modernos, e ela diz, ok, essa geração hoje em dia já não está muito ligada aos Naprons. Nem ao branco. Nem ao branco, nem ao branco. Mas vamos. Por acaso, branco está muitas dificuldades hoje em dia. Sim. Mas os brancos sofrem tanto. Não, pô, só e coitados. Porra. E, mas. É só isso, a minha avó disse, os jovens hoje em dia não estão tanto... Mas então fomos revolucionar um bocadinho um bocado os Naprons. Sim. E vamos fazer Napron Jesus, que Napron dá Jesus. Todo um estilo diferente, vai com muito mais coisas, não é? O Napron Zoom dá um estilo... Epá, é uma... E vai revolucionar logo toda a decoração. E são Naprons com 1 cm de largura. Só põe em cima das televisões. Sim. Porque continua a haver tradição, há essa parte... Exatamente. E consegue fazer aquilo com uma largura assim sim, epa, considerável do Napron normal, mas comprimento, sim. Mas a largura 1 cm para pôr em cima dos plasmas, em cima ou menos, dos LCDs. Por encomenda, sim, e, assim, e um detalhe fantástico. Ela faz ali. Aproveitem, Napron Azul. Napron Azul é outro patrocinador. Sim, outro patrocinador. E pronto. E tem uma história até engraçadíssima que eu posso partilhar aqui sobre o Napron Azul. Por favor. Sobre o Napron Azul é assim: tudo começou, não é? Que, minha avó estava, sabes, ia fazer um Napronzinho, fazer renda, não tinha linha branca. Ou seja, foi uma coisa do acaso, a maneira como começou, agora já não, mas a maneira como começou, não tinha linha branca. Isto é de gênio. Ou seja, das dificuldades, ela criou um império. Um império. Não há gente mais gente, 10. Não há gente mais gente, 10. Napron Azul. E aproveitem, é sério, vale a pena. Desta vez é 10% de desconto, não é 10 Napron. Não, porque custa a fazer aqui a trabalhar para. Não, custa um bocadinho, portanto. Pronto, isto, para terem uma pequena noção das publicidades que a gente tem. Mais bem estruturado, talvez, só a nível não tão... Não, só em vez de ser só... Isto vai em carreira. Não, vai em carreira, é só tu, é porque isto acaba sendo muito assim, porque a gente está... O que é que vamos dizer aqui pela primeira vez, não? Sim, mas isto vai em carreira há tanto. Mas, por exemplo, voltando à palavra. Sim. Isto é uma conversa com uma delícia. A gente concorda, é uma conversa com uma delícia. E essa palavra, delícia, delicioso, ai que delícia. Tipo, é profundamente irritante. E... Eu tinha guardado. Reparem que eu guardei uma palavra para falar aqui. Porque eu já podia ter tido essa conversa com a voz, que a gente. Ah, ria-se monte. Não, é porque assim, a gente acaba por se ver quase todos os dias atualmente. Exatamente. E temos conversas. E temos ok, vamos falar de quê? Lindo. Vamos. Pronto. Na pergunta a um outro, vamos falar de quê? Sim. A gente, antes de se encontrar, a gente faz um plano. Sim. Para o podcast, não, mas para a vida não, real. Para a vida, a gente. Olha, 2:30, a gente fala sobre isto. E vai avançando a partir daí. A minha palavra que eu tinha guardado é guloseima. Ok. Tens algum argumento para... Porque não tem nada contra a palavra guloseima. Não é argumento. Não gostas? Não gosto da palavra guloseima. Gostas de comer guloseimas? Além de ser uma palavra que me parece muito rapey. Sim, é isso bastante. Principalmente dita assim como tu disseste. Que eu imaginei. Que guloseimas. Parece uma personagem de desenho animado. Sim. Ou alguém assim um bocadinho rapey. Sim. E guloseima, além de ter aquela carga da gulodice e do guloso e daquela carga negativa, porque tu és religioso como o caralho. Sim. Eu acho que esqueço-me. Eu sou tanto religioso que eu acho que esqueço-me. Eu tenho guloseima. Eu não gosto. É um bocado estranho, não se ouve muito a ver, apesar de ser uma palavra normal, não se ouve muito a nível, em conversa informal e normal, não se ouve, ninguém diz guloseima. Lá está, guloseima, não há outra maneira, guloseimas, e o problema é esse, seja rapey, estranho. Tal como delícia, é uma palavra, mas é uma palavra que não consegues dizer sem guloseima, há uma certa, queres uma guloseima, ninguém diz guloseima. Não, ninguém diz guloseima, na sua vida real. Na sua vida real. Sim, todas as net, pessoas, sabes, naquela tua vida virtual. Virtual. Dizes guloseima a toda hora. Por exemplo, tu quando és a Marta Castro na internet, uso guloseima a toda hora. Quando és o Vasco Barcelos. Aliás, eu refiro-me a mim próprio, própria, como, naquele caso, como uma guloseima. Eu sou a Delícia. Sou a Delícia aos domingos à noite. Sim. Já houve quem dissesse isto é uma delícia de uma guloseima. Ou esta guloseima é uma delícia. Eu acho que isto já é um bocado abuso. Mas... Não, é abuso, mas já houve quem dissesse. Será que já houve alguém que disse essas duas palavras juntas? Tipo, ah, esta guloseima é uma delícia. Ninguém, Diogo, ninguém pode ter dito isso. Eu não sei. Imagina o tipo de pessoa imagina o tipo de pessoa que diria esta guloseima é uma delícia. É um violador da alta sociedade. Sim, é. É um violador da alta sociedade. É um violador. Ele é que pertence à alta sociedade. Ou na viola à alta sociedade. Sim, não. Ou seja, é um violador só de crianças das barracas. Sim, mas pertence à alta sociedade. Ok. Violador da alta sociedade que só viola crianças das barracas. Sim. É que diz. Essa guloseima é uma delícia. Sim, é uma delícia. Porque ela é deliciosa. Oh, que deliciosa guloseima. Portanto, se algum dia se ouvirem a dizer... Esta guloseima é deliciosa. Chamem a polícia. Ou chamem a polícia, ou se forem vocês a dizer, chamem a polícia na mesma e entreguem. Sim, entreguem. Porque já estão numa fase. Ou matem-se. Epá, não sei. Matar, já não sei. Também não quero estar a apelar a isso. Não. O advogado está aqui a dizer. O advogado está aqui a dizer que se calhar melhor não. Sim. Mas lá está. Como os americanos não gostam da palavra moist. Para um realmente estranho, moist, mas não me faz. Mas também não sou um porquê. Sim, exatamente. Mas podias bem ser. Sim, podia ser. Por A palavra guloseima também. Sou de mal. Sou de mal. Eu não sei se tenho alguma assim que me mexa, sabes, assim, comigo. Sim. Tenho o contrário, tem palavras que eu gosto bastante. Sabes? Como, por exemplo, papaya. É a minha palavra preferida. Acho que a minha palavra preferida é papaya. Papaya. É giro. Eu gosto bastante da palavra papaya. Eu gosto de pipoca. Olha, tipo, é uma palavra gira. Estamos numa de palavras com P. Não sei. Sim, se tem alguma. Não sei, mas dois P's cada eu um. Eu gosto do som de papaya. Pipoca. E depois, tudo aquilo que podes fazer com papaya. Ainda falo de receitas, falo da palavra papaya. Sim. A maneira como sou, a maneira como... Eu gosto de papaya. Talvez a minha palavra preferida. E não é uma palavra esquisita. Não é esse sentido. Sim, é só, não é esquisita. É só palavra. E podes bem dizer uma conversa. Depois podes. Sabes, tipo, não há muitas papaias em Portugal. Não, mas... não há muitas papaias. Já comeste papaya hoje? Tipo, boa. Sabes? Já que davas a mesma pergunta, a resposta é não. Nem hoje, nem... Também sempre podes dizer... meses, eu costumo comer muita vez papaya como guloseima. É uma delícia. Tens a noção que... Ainda desta vez estragar... foi a polícia que se levantou. Sim, ok. Ainda quero estar a confusão. Nem quero estragar a palavra papaya para ti, porque é uma palavra muito querida para mim, por isso ainda quero que associe ao rei. Não, é porque, sinceramente, seu polícia, quer fazer alguma coisa em relação a isto ou fica assim mesmo? Não, é assim, eu peço desculpa na volta aí para esse caminho e vamos deixar a coisa. Não, posso só voltar? Não, é assim, eu posso agora, posso só voltar a referir uma coisa? Diz. Em relação a uma dessas palavras, é que é a tua safe word, é guloseima, é que funciona bem, ou seja, é uma coisa que nunca vai safe word e eliminar a merda que tu disseste até agora? Não, é mesmo quando estás... à bruta. Ok. Sabe? E a tens uma safe word. Não, a tua. Não, a tua é a guloseima. A minha é guloseima, ok. Sim, então, tu usas a safe word. A tua safe word, sabe? Sim, isso é bom. Porque porque nunca eu vais usar. Guloseima e eu fico logo. Primeiro corta-me algum ruído. Fico logo no fio. E ela realmente assim salvaguardas. E nunca vais usar guloseima em conversa, normal. Sim, nem durante o ato sexual. Sim. Não vais estar aí. Tens o cu com uma guloseima. Tens o cu com uma guloseima. Sim. Sabe? No fundo, podes dizer. Mas pode haver quem diga. Que é uma delícia. Ah, isto está a ser uma delícia. Sim, mas se tiveres a comer alguém que diz. Ah, isto está a ser uma delícia. Para já ainda deves estar a fazer aquilo. Sim. E na murcha logo. Sim. Também. O que tens a fazer é tirar de dentro, não é? Levantar, vestir os boxers, isso aí. Portanto, é isto, a criançada tem os preservativos e não sei o quê, então... Sim. Mas se alguém disser, que delícia! Ai, que delícia! Ou guloseima durante o ato sexual... Sim, acabou-se. Epá, saiam de lá. Porque essa pessoa, além de não vos vai fazer felizes, obviamente. Não. E é grave para a vossa saúde. E pensei que tu ias dizer, não sei porquê, mas foi como eu ouvi, começou assim a apanhar, sabes? Que essa pessoa não vos vai fazer ovos. Tu disseste que não vos vai fazer felizes. Também é mas verdade. Mas disseste essa pessoa não vos vai fazer ovos. Foi o que o meu cérebro tipo, achou que tu ias dizer. Previu, sabe aquela cena no cérebro? Previu que tu ias dizer aquilo. Sim, se vocês continuarem lá, lá ou coisa e tal, no outro dia de manhã, se calhar pode fazer uns ovos para vocês. Mas não esperem até tanto. Tão tarde, porque, epá, vai correr mal. Pessoas que dizem guloseima ou que dizem delícia, não vale a pena. E os ovos nem sequer devem ser bons. E os ovos também devem ser. E deve estar há semanas guardados. Não, deve ser ovos nem tão assustados, nada. Ovos que pensam que já nem vão ser comidos, estão aí relaxados. É, ovos. É ovos que sabem a água. Ovos que têm boa vida. Ovos que têm... É sim, sim senhor, galinhas free range, mas ovos, eu gosto mais ovos aprisionados. Galinha, exatamente. Numa caixa e tostorolos. E tostorolos, sim. Até... E gosto de fazer isso com crianças no geral? Não. Tipo, não. Vamos, com fetos? Não, vamos por aí, Nunca tostoraste um feto? A planta? Talvez. Já tostoraste algum? Não sei se é de tortura ou não, sabes? Tipo, arrancar um e depois arrancar folhinhas, tipo, okay, só por cima, sabes? Okay. Ah, sabe que era tortura verbal. Porque dizem, é bom falar com plantas. Sim. Mas e se a gente só tiver a dizer merda às plantas? Será que uma maneira correta de travar o crescimento de uma árvore... Sabes, imagina, às vezes, só temos isto, se calhar, e se for abusada verbalmente da planta, será que ela... Vai ou estagna, ou... Sim, ou vai tipo mexendo um bocadinho e consegues depois... Não sei fazer o quê, saltar-lhe para cima. Mas lá está... Ah, é bom falar com plantas. Está bem, e se tiver só a dizer... Quem é que começou essa trend de falar com plantas? Não sei, foi um... Assim, você não acredita, mas é tipo... Uma pessoa que dizia... É uma pessoa que falava com plantas... E era uma pessoa que falava com plantas... Sim. E claramente foi apanhada e para safar disse, não, é bom, elas crescem. Isto faz parte. Ainda sou sozinho ao ponto de falar com plantas. Estava agora aqui a falar com plantas só porque sim. Isto é ajuda no crescimento das plantas. Claro, as plantas, na vez da planta aqui grande. Exatamente. E forte. E rija. Sim. Verde. Mas, lá está. Vá lá, tens sorte que é verde. Porque normalmente as plantas são cor-de-rosa. Mas, lá está, o que é que acontece a uma planta se tu só disseres merda? Eu não sei, mas queres fazer uma experiência? Queres comprar uma planta e todos os dias só dizer merda? Comprar agora passar? Neste primeiro... Comprar para o segundo episódio. Uma planta. Pronto. Comprar uma planta. E depois falavas sempre, sabes, só falavas. Merda para a planta, sempre... Sim. Certo? E depois o bombom... Era deixá-la crescer um bocadinho? Não, era comprar duas plantas. E numa falavas dizias bonito, coisas bonitas. Declarações bonitas, amor, sabes? Estimante. Sim. A nível de tratamento, tipo, água e coisas, igual para as duas. O sol, sim. Luz, igual para as duas. Simplesmente, a uma falavas... Dizias merda. E a outra era... E a outra dizias coisas bonitas. E depois avalia... Isso é que era. Isto é que era científico. Isto é que fazia deste podcast... Já tenho um nível. Isso é assim, a gente está aqui nessa a começar podcast e tal, estava o Diogo acabou-se de julgar. Ah, olha que não reparei, mas... O problema é que a gente ainda estava a gravar que estava o Diogo, portanto não havia até problema. Porque se tivesse, a gente ainda estava a falar agora, vocês ainda estavam a ouvir. Ainda estavam a ouvir. Neste momento. Se bem que ele ainda, às vezes desligas e ainda continua a dar o clipe do YouTube ou o que seja que esteja a ver... Pronto, tu vais ver, me perguntar se o download dele estava a gravar e está. Sim, okay. Porque é que não havia estar? Sei lá, imagina que lhe acontece alguma coisa, tipo um malzinho. Sim. Sabes? E a gente está aqui a falar horas. A gente está a dizer merda. A falar horas e ele diz: não. Ok. Mas não, está fixe. Ele diz-me que está. Ok. Epá, está fixe, está com 70% de bateria. Sim. Portanto, falhaste, se fosse 69 era perfeito. Porque a gente ia ter muito de graça agora. Vai chegar. Ah, ok. Se fosse neste momento. Se fosse tu ligares VR, CDNL. Mas não, isso tem. Que lindo. E a gente é isso, CDNL. CDNL. Mas pronto, e passamos à frente. Porque não há muito a fazer com isso. Mas não é mesmo se tem. Ok. Mas sim, o podcast sabe muita coisa assim, mas isto é óbvio. Ok, isto é o primeiro episódio, o segundo já é coisa. A gente estamos aqui este mês, 6 meses. 6, 7 meses. Até à fama. Sim, até à fama. Não, fama daqui a 2, 3 meses, até à fama. Pá, primeiro espetáculo ao vivo, escutado. Sim, 6 meses, talvez. 6, 7 meses. 6, 7 meses. É pá, assim, tem de apoiar. Tem de apoiar, claro. Sim, mas, exatamente. Mas além dos cupons. Além dos cupons, sim, de aproveitar as imagens 10 e. Coisa azul. Na promo azul, azul. Coisa azul. Desculpa. Não, um ovo que está a vender coisas da minha avó. Sim, certo. Desculpa. Além destes... Pá, fazer download, partilhar. A gente ainda não sabe onde é que vai pôr isto, não, ou como é que isto se põe. Mas se vocês estão vivos, chegaram lá. Exatamente. Portanto, foi assim. Chegou a vocês. Foi assim que... Agora podemos apanhar pessoas na rua. E dizer que querem ouvir o nosso podcast. Não, e trazê-las para o teu quarto, sabes? Sim. E depois deixar o podcast a tocar. Gosto dessa ideia, se você puder escolher as pessoas uma a uma. Não, pode escolher, mas também tens de ver, sabes, a nível... estratégico para a marca, quem é que vai, quem é que achas que vai gostar ou não, quem é que achas que vai estar a escolher, não podes só escolher gajos. Traz, trancas a porta do quarto, que é para, é só para, que é para não haver distrações. Se não há aquela coisa de tipo, vou se calhar e vou pescar qualquer coisa, vou... não, trancas a porta do quarto, a porta do quarto, janela, tudo fechadinho. E também, se não tivesse, eu acho que ela não tinha muita sorte, só se conseguisse saltar para a janela ao lado. Isso não interessa. Lá está, estás a dar muitos pormenores. Já sei que é da minha casa e as pessoas vão saber onde é que eu moro. Isso é verdade. E depois vem, já saltaram a tua casa duas vezes. Tentaram. E tu agora queres que venham a saltar a minha demã. Sim. Eu acho que é que se é para isto, sinceramente. Não, agora o quê? Olha, o que é que foi problema agora? Ai, acho que é sério. Ainda uma pessoa tenta ter um gesto bonito contigo e querer-te trazer duas plantas e tu pagas-me assim. Tu queres ter duas plantas. Tudo o que uma pessoa diz é para ser atrás da cara assim. Tu estás bom mesmo, é para falar com plantas. Ai, estou a falar com plantas, é. Sinceramente. Olha, ao menos elas ouvem. Tu não tens uma conversa de gente. Ao menos elas ouvem. Não tens uma conversa de gente. Não tens uma conversa de gente, não. Ao menos elas ouvem. Sabes porquê é que elas ouvem? Porque elas estão ali paradas e elas não conseguem fazer mais nada. É, não conseguem, não. Não okay? conseguem. Elas não conseguem mexer-se dali. É. Por isso é que elas ouvem, porque não têm que ouvir. Olha, elas vão crescendo, elas já repitam, ficam todas já repetidas. Elas repetem, já repetem. É mesmo uma altura que também ficavas já repetida, não é agora? Ai, acho que é repetido com o que tu tens aí. Há de ser. Portanto, é seis muito meses. Daqui a seis meses para aí, talvez. 6 meses de espetáculos, sim, e tal. Espetáculos ao vivo, apareçam. Apareçam, sim. Vamos estar a vender bilhetes lá nas bilheteiras do sítio em questão. E para a net também. E para a net. E assim, vamos ter aqui, sabes, tipo, vamos um código especial para será os ouvintes. Será que a net ainda existe aqui a 6 meses? É capaz. É capaz. Ou não? Não há net a cabeleireira. Mas a net tem internet. Olha, podia ser outro patrocínio. A net. Olha. Mas através da net, sim, estavas a dizer. E... Não, um código especial para as pessoas que ouviram o podcast. O primeiro podcast. Okay. Mas que agora é que tem mesmo especial só para as pessoas que ouviram o primeiro, só na altura que saiu, sabes? Tipo, ali, sim. Né? Naquela tipo, primeira semana ou assim, sim. E depois voltas, apagas o primeiro episódio do podcast e voltas a fazer, mas sem aquela parte especial mesmo, sim. Que é só mesmo para. E é. esses, porque os bilhetes vão ser caros, digo, é só por causa disso. Sim. É como com as pessoas que estão tem lá. Tem uma proposta para um código, que é: sim. A pessoa em questão é gay. Ok. Portanto, eu pensei mesmo que tu ias dizer, não achas que mais a gente deve. Eu pensei em dizer isso. Estás a dizer a mesma coisa. Pensei em dizer isso. Mas não, tipo, a pessoa em questão é gay. Okay. Tipo, a pessoa em questão mesmo, ou o nome dessa pessoa, ou substitui, tipo, Diogo é gay? É uma questão de ver. Diogo é gay, Vasco é gay. Diogo é gay, Vasco é gay, o António é gay, sim. A Maria é gay. Porque... Mas não o António é um homem, né, que consiga brincar. Não vale a pena não estar António aqui é um homem. Mas não o António, porque ele tirou a camisa quando estava na cama, mas é um homem, a gente sabe que ele é um homem. Não, aliás, mesmo por ele ter tirado a camisa, é que vi que ele é mesmo um homem. Aquilo é que era um homem. Com o peito de chique dele. Poxa. Mas... ou isso, ou sem mesmo, pessoa em questão é gay. Sim, pessoa em questão é gay. A gente depois essa parte edita, sabe? A gente deixa ficar aí durante uma semana e tal, edita depois. Sim. Que é só mesmo aqueles que fizeram o download, ouviram naquela primeira semana, sim. Conseguiram, e ficam com esse código. Pois. Isso era giro. E esse código vai dar sempre descontos especiais em tudo, para o resto da nossa carreira. Para o resto da nossa carreira. Vai envolver depois vários. Que é o 720 para a pistoleira. Nossa carreira é o 720 para a pistoleira. Sim. Que ou seja, se quer um autocarro que passa muitas vezes pela gente, se for, e a gente ó, Diogo, tu estás a dar mais pormenores onde é que vives agora, é que passa muitas vezes pela gente, tá o 720 para a pistoleira. 720 para a pistoleira passa em muitos sítios, inclusive é na pistoleira, exatamente. Que não é onde é moro, mas é uma pena. É uma pena. Eu gostava muito de poder dizer, eu não sei se há mais alguém, eu acho que não há gente mais gente. Por isso eu não sei se houve mais alguém que achou muita graça ao nome Pistoleira, como eu achei quando o vi a primeira vez. E quando é provável. Tu viste também e achaste. É provável. Foi em alturas distintas e depois. Sim. É provável que as pessoas gostem de Pistoleira, Coina. Gostem do nome ou gostem de Pistoleira e de Coina? Há pessoas que gostam das duas coisas, há pessoas que gostam do nome. De... Ah, outro nome de giro também é Venda das Raparigas. Venda das Raparigas. Não sei se tinha conhecimento de Venda das Raparigas. Quer dizer, tem conhecimento de uma Venda das Raparigas, já me... Sim, sim, ali do... A venda ali do. Por acaso eu tenho aqui. Ok, eu não vou dizer que tem aqui na. Posso dizer que tem aqui na esquina. Uma venda de raparigas. Uma venda de raparigas. Sim, uma venda de raparigas. Quer dizer, eles raparigas. Voam, portanto, sim. É isso. Não vamos estar aqui. Raparigas. Não vamos estar aqui a pôr um rótulo. Raparigas com a voz possante. Sim. E mãos grandes. E mãos grandes. E raparigas. E com uma sadadão. Sim. E com uma pomba. Sim. Mas raparigas, sempre, raparigas, no fundo da se querem ser raparigas, vão ser raparigas. Sim, isso não há problema nenhum. O único, não é bem um problema, mas é que, pronto, estou aqui nas esquinas. Pois, é um problema entrar, porque é pronto, só, não é? Fica aqui um bocado desagradável haver um negócio artesanal. Artesanal, daquela exatamente. Forma. Um negócio artesanal. Não é uma grande superfície, não é. Não sim, é, se ela estivesse numa grande superfície. Não é num franchising. Por exemplo, não hoje é ouvimos uma notícia de a Toys R Us vai fechar. Porquê é que não substituem todas as Toys R Us por Bitches R Us? E juntam. Putas R Us, ou o que seja. Não, Bitches R Us para manter a cena internacional. Transsexuais R Us. Não vamos restringir as pessoas a um género. Sim, sim, sim. Coisa, Bitches R Us. Bitches R Us. Bitches R Us no lugar de todos os Toys R Us que existem aqui na Península Ibérica. E na América. Não sei se os aceitam confirmas, podemos adiantar essa informação. Podemos adiantar essa informação. Pronto. Ou seja, isto também dá um insight aqui. Eu gosto de uma palavra em inglês assim por meio só para. Eu gosto de bitches, mas insight também. Quando é que estamos a gravar aí? Sim, é na altura em que se descobriu. Que saiu essas notícias, sim. Em que se descobriu. Porque sei que vocês andam atentos às notícias. Eu só descobri, tipo. Porque sim, porque. Passei sim, tu descobriste porque sim. Porque sim. Tu descobriste porque sim. É isso que importa. Sim. Bem, é isto, não é? Vai ser isto. É isto. Uma variação disto. É muito isto. Vamos ter mais publicidade. Esta foi feita... Joguei esta... é isto só para ver se Tanto Sentinel faz a gente fazer uma graça. Tanto Sentinel! 69! Ah, 69! Ah, uhul! Também não está feito. Não é um abuso. Isso foi consensual. Nós concordamos os dois em fazer uma festa no 69. Mas não em bater palmas. Aquilo que é fácil quando tu fazes um 69 é. Bater palmas. Diz-me respeito, está bem? A mim. Bate palmas de contente, sabes? Sim! E vou bater palmas. Estou a fazer um 69! Isso, ok, é bem pensado. Não, é aquela que a publicidade vai ser mais estruturante, vai ser mais aceita. Não é que a publicidade não seja aceita, não, mas foi agora que estamos só a dar um exemplo de patrocinadores que já temos, que não queríamos estar a ler mesmo o copy agora aqui na primeira. Sim, porque isto vai ter cor, isto é uma coisa séria. Isto vai estar tanto planeado. Isto vai estar tanto planeado que eu não esqueci de dizer como planeado está. Está muito bem planeado. E é isto, no fundo. Pronto, é isto, é um podcast. É um podcast. Isto é um podcast. Olha, e fez um podcast. É verdade. É. Já viste como é que fez um podcast? Não é nada. Tipo, ainda faz ideia quanto tempo é que isto está, como é que não... Mas eu posso mostrar. Não, aqui, mas aqui, a gente esteve a gravar depois um bocadinho, sim. Portanto, isto tem aqui cerca de um minuto, 1 hora e 24 minutos. Ok, desconta tipo 10 no mínimo. 10. No mínimo, que a gente começou a gravar, ou quando... menos um bocadinho aos 13. Sim. 13 e tal, 14, portanto. Sei se foi só, mas ok. Não, quando a gente tomou decisão, mas sim, mas depois a partir daí houve mais coisas que eu digo, eu não sei. Pronto, isso, sim, mas é isso, a gente é esteve a gravar isto, mas a gente disse coisas lindas. A gente disse coisas lindas. Lindas mesmo. Antes de. De gravar. De cortar esta parte que não, seguiu, é assim, não é? Nós temos conversas lindas que ainda não tivemos. E que podemos. Não digo. Reproduzir para aqui, sabe? Mas podemos voltar. A abordar um tópico assim de repente, sabe? Claro. Tipo que às vezes temos conversas lindas. Ainda não, ontem tivemos, por exemplo, ainda ontem coisas assim descontraídas e de repente estamos a ter uma conversa linda. É verdade, sabe? Não sei qual delas já foi. Não vou estar aqui a falar às pessoas, é? Sabe? Tipo também as conversas. É pessoal. Isso é verdade. Isso é verdade. Pessoal. Há conversas mas, lindas pessoal, que a gente tem. Coisas giras, é pá, também não são para partilhar, não é? Porque muito espetáculo e tal, não, é, e tal, mas é pá, há coisas vamos não, manter... E há coisas que primeiro temos de manter um bocadinho a distância, não é? E depois exatamente. Há coisas que temos de manter... Não vamos revelar tudo assim ao maluco. Exatamente. Sabe? É sempre aquela coisa entre o artista deixa e o artista. Deixa aquele certo misticismo. Querer mais. É, e deixa aquele certo misticismo. Ou seja, não vamos partilhar informações mais, não. Não, há uma certa distância, mas uma distância saudável, que é naquela para. Sim. Sabes? Para te manter interessado. Sim, sim, sim. Vais dar tudo de mão beijada assim às pessoas. Por exemplo, não vamos agora para uma hora de podcast. Não vamos dar um podcast às pessoas assim. Claro que não. Isso não faz sentido nenhum. Claro que não. Não vamos dar um podcast às pessoas. Não. Por alguma razão. Portanto, em princípio, isto agora acaba, eventualmente. Sim. Nos próximos segundos. Tipo, agora. Minutos. Não. Ah, pensas que ia acabar agora. Mas. Agora? Não, também não. Agora? Não, também não é agora. Porque enganámos toda a gente, tipo, três vezes. Enganámos as pessoas três vezes. Eu estava mais à espera que... E no fundo este podcast é para todos os mochiqueiros do mundo, Diogo. Porque sim. É em todos nós vamos mochiqueiros, sabes? Um bocadinho. Isso é verdade. Um bocadinho, sabes? Mas tens aquele bocadinho de... Aquele bocadinho. Sabes, queres saber aquele queres bocadinho saber. Que tens... Principalmente pessoas da terceira, sim, não é? Principalmente pessoas da terceira. E então, esteja com um bocadinho. E assim, no que é? Estás a ouvir uma conversa entre duas pessoas. É como se tivesses. Ok, estamos a ter uma conversa e tivesse aqui alguém escondido a ouvir. E pronto, e é só isso. Ou seja, vocês são. Os mosqueteiros de coragem. Os mosqueteiros de coragem. Eu acho mal vocês estarem aqui a ouvir esta conversa. É uma pouca vergonha. Mas continuem. Já. Mas sim, continuem e apoiem com o código que. Imagem 10. E pessoa em questão é gay. Isso é o especial. Pessoa, sim, pessoa em questão é gay é outro call. Esta semana não sei se vai dar para gravar, porque a gente. Temos vidas preenchidas, não vamos estar aqui a falar das coisas todas. Preenchidas, não vamos agora estar a especificar o que é, o que não. Mas envolve vender e comprar e sim. Estamos a falar de ações, de Panamá, estamos a falar assim de coisas. Vamos comprar o Panamá. É isso que estamos a discutir. Vamos comprar o Panamá. O advogado está a fazer olhinhos. Okay, está a fazer não bem. Porque. Por uma questão legal, é porque ele quer te comer. Okay. Não sei se já reparaste, o advogado quer te comer. E o polícia quer me comer a mim. Sim, sim. E eu acho que tem vantagem porque o polícia tem um castete. Sim. E tenho um. E eu. Isto foi só para nós. No fundo, diz tudo, é só para nós. É verdade. E é isso. Vamos todos para cá. E acaba o podcast e acaba a vida. Porque no fim deste podcast. O fim deste podcast é o fim da vida. Deste podcast. Sim, o fim da vida deste podcast. Pronto, mas não o fim da vida permanentemente, só tipo daquele episódio do podcast. Sim. Ou seja, é o fim do episódio. Sim, é uma outra maneira de dizer. Mas também podemos dizer, ok, podemos também. Acabamos de matar este. Tipo, vamos matar este podcast, tá? E tipo, matar este episódio do podcast é tipo, morre aqui. Ok. Sumimos a matar este podcast. Sumimos a matar. Sumimos a pegar neste podcast e a dar contra um aqui numa mesa. Olha! E depois podemos pegar nele e entalar numa porta e bater mesmo. Vamos ver. Este podcast está feito.